aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. DJ Júnior Eletrizante, mais que um DJ, é um DJzão. Bora começar! Fala, nossa sexta do João Bois, dos bairros, e o Eletrizante tá na área. Vai, Eletrizante! Um forte abraço a toda a galera do Kelvin Suki junto com a gente, que está fazendo esse grande show pra galera aqui no Ura. Forte abraço, viu? Bora, Joel! Cobiçado, F10 já detonaram. E agora chega ele! O Eletrizante do Pará. O Eletrizante do Pará. Bora começar! Alô, Peru! Bora, bora, bora! Bora esquentar! Bora esquentar! Vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei. Bora sabotar! Vai. Morenita tá chapada e tá doida pra sentar. Morenita. Cuidado, Eletrizante, que ela vai te sarrar. Sai em mim, latica. Que passa as mocitas. Sai em mim, latica. Que passa as mocitas. Porém, morenita sola, cada uma em seu lugar. Vem! Porém, latica versão 2. Vocês querem dançar um pouquinho? O Eletrizante tá na área, agora o rock tá bacana. O Eletrizante tá na área, agora o rock tá bacana. O bagulho tá tão doido, tem até uma mexicana. Joguei logo aquela tese pra levar ela pra cama. Sai em mim, latica. Se você fica cansada, você desce para o topo. Sai em mim, latica. Sai em mim, latica. Sai em mim. Te liga aí, ó. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. 3, 2, 1! Já! Joga pra cima, joga, joga, joga pra cima, joga, joga, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, Eletrizante! Caralho, acende a... Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai acelerando e não para de acelerar, e não para de acelerar, acelera, acelera, acelera, acelera. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vrrrra, meteu a puta na... Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai no bagulho, vai no bagulho, vai no bagulho, muito louco, muito louco. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando Júnior, Júnior. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show elas tá me querendo. Sabe que o Eletrizante é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pensava hoje em dia tá rendendo. Pode ver que a nossa tapa tem. Humildade é lixo, mas é render pra ninguém. Eu vou pagar meus testes pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode ver. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando. Todo show elas tá me querendo. Sabe que o Eletrizante é o cara do momento. Como vai pra cima, vamos poder passar o tempo. E as que pensava hoje em dia, tu é dela. Pode vir. E toma, toma. E toma, toma. Vai, Junior! Vai, Junior! Vai, Junior! Bota pra endoidar! É cocada boa, não é? É cocada, é cocada, é cocada. Cada boa será? Cocada, é cocada. Libera o play! Cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa, não é? Eu tô chapado, eu tô fora, eu tô chapado. Puxa lá nas costas, radinho na cintura. Radinho na cintura, radinho na cintura. Radinho na cintura, bonezinho pra trás. Só caçando puta, mochila nas costas. Radinho na cintura. Preparou! Quem tem um amigo corno, aponta pra ele aí que tá valendo, viu? Quem tem uma amiga safada, aponta pra ela aí agora! Cadê o gritinho das virgens? Quem acredita que o Remo vai ganhar domingo, joga pra cima aí! Quem acredita que o Papu vai ganhar segunda, joga pra cima! Alô, Peru! 3, 2, 1! Explode o bagulho! Tu toca muito firme, tu toca muito firme, fala Júlio Eletrizante. Tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora! Porra nenhuma, eu quero a putaria! E tomar na batida! E doido! Let's start it now and bring this motherfucker down. Põe a mãozinha pra cima e grita. Oh! Oh! Vai, Júlio, fui pra ir doidar. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só tá liberado. É tá liberada a putaria, liberado, vai. É só putaria, é só putaria. A parada é putaria, a parada é putaria. O Joe, putaria, o Biel, é o de menor, família Roma, o cabanagem, presidente Joel, cê é nóis, hein? Caçando puta. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me... Júnior. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho... Júnior. Demais, empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou... Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. Ela quer os 5-7, ela quer os 5-5. Cara de brava, mão me na maluca. Já bateu na minha cara por causa da sua vagunda. Ela é surtada. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Voltei, pasco, voltei, pasco. A cara se ataca, chate, tá junto com a boca. Voltou. Doida, vem pegar tua tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Bora, bora, bora. Tapinha, dali, dali, uma tapinha, dali, dali. Tapinha, tapinha, tapinha. Vem pegar tua tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Dali, uma tapinha. Tapinha. Vem pegar tua tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. E que sabe? Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Namora. Meu amigo Kikito, Black Blue, Varate, a primeira dama, né? Fala o Manu! Bora doidar! O Camila Anjo, João Matos, o Samila Marques, o Júnior Ferrari, fala assim! Namora não dá, namorada não, namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu. De novo! Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar cabeça, não, eu vou botar filha. O que ela quer? Fala pra mim, fala, fala, fala. Ela quer colar com os caras porque os caras é milionário. Ela quer colar com os caras porque os caras é milionário. Ela quer colar. Pode avisar ela, viu? Milionário. Ela quer colar com os caras porque os. Que o Poro ficou rico em 2020. Porque os caras. E vai casar lá no jato. Com os caras porque os caras é milionário. Aê, piranha, hoje tu vai fuder no jato. Tu vai fuder no jato. Aê, piranha, hoje tu vai fuder no jato. O Nego Ney. Vida ela lá. E aí, Ney? Fudendo um sapatinho. Fudendo já. Muito chato. Piranha de tu vai fudendo já. Aê, aê, piranha de tu vai fudendo já. Aperte o cinto. 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo assim. E arrumei a noite toda. Vai, vai, vai, vai. O DJ Daniel Cardoso, bora pra cima, garoto! Beatriz, tá na área, bora endoidar! DJ Júnior Eletrizante! Wellington Leves, o Toguinha, o Herê, o Cuizinho e o Rafinho Antônio, o Marcelinho Larigudo, família Chatuba! Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho. Tá liberada a putaria. Patrício da Eco, vai. Família Pitbull e doidada. Se tu fosse mil grau não era ele. Gordinho, o da Pracinha. Mil grau não era ele. O Messi. Vem puxando. O do velho MC Smoke. Vem puxando. Bora Smoke. Vem puxando vazio. Eu te escondo. Senta no bolo do Kukimar. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no bolo do Kukimar. O Neguinho. O Arthur. O Jefferson Bonde sem freio. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. E a gente vai lançando em primeira mão logo a nova música do Rob Viviane Batidão, DJ Melry. O sucesso de 2020 está chegando. Tá ali meu Rob. Preciso esquecer. Não vale a pena chorar, porque eu já chorei. Mas o seu beijo ainda sinto o sabor. Meu amigo Playboy, fala Playboy, tamo junto, hein? E se eu beber, esconda um celular. Lugar. Sucesso 2020! Música do Robin! Eu tô no Mega Robson. Robson espetacular. Meu show! Eu tô no Mega Robson. Robson espetacular. Tenho eletrizante. Júnior. E o cobiçado. Tem o DJ Fábio e o performático. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você. Pode vir, minha filha! É, outro jeito que eu me amarro, de quatro que eu jogo rabo. Bora, Kiki do Black Moon! Pega, meu robô! Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Meu amigo Jesus, eu te dei prazer, tá tudo abençoado por aqui, viu? Eu não quero mais você. Vem de Ale, o Topete, minha primeira dama na Topete, eles são heróis. Muito louca na onda do Goldin. Chamei os criados pra base, vai rolar chuvagem. Pode vir. Se quatro eu jogo rabo, se quatro eu jogo. O Damião, o da Lopes Motopeças e o Iago Machado, heróis, Iago. Se quatro eu jogo rabo, se quiser de toma, toma, se quiser de vapo. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Tu descansa, tu descansa, tu descansa, aquece e prepara que o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Pega, meu robô. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Já descansou? Aí tu chama aqueles quatro caras que tu gosta. Chama os quatro. Vou te chamar. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Tem aqui a Daga Belove, artista. E o Júnior. E o Júnior Eletrizante. DJ Júnior, o eletrizante do Pará. O Júnior Eletrizante. O Tichissô, aí tu pega e faz um caqueado, vai fazendo um caqueado. Toma caqueado, toma caqueado. Fala meu parceiro Raoni. Vem no bocão, pela retaguarda. Bora Raoni. O Tichissô, o Tichissô. Já que tu descansou. Pega a tua moto e puxa 150 na Augusto Montenegro agora. Acelera! Prepara pra acelerada! Fofoqueira faz barulho, aê, porra! Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante que vai. Júnior. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante. Júnior. Vai te analisar. Pode sentar. Família. Pode. O cara pirar. Tá na área o Rio delas. Pode. O TH, o japonês. Pode. O Lulão. Pode dançar. O Rzinho, o Mica, o 57 heróis. Pode dançar pela. Eu tô vidrado. Você. Balança tudo agora, eu quero ver você descer. Balança tudo agora, eu quero ver você descer. Balança tudo agora, eu quero ver você descer. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Vamos parar. Fiz de tudo por você, mas você não me deu. Amigo Ronaldão, o Negão, você, o Fábio tá por aí, o Bruninho, o Gabriel, os nossos meninos fronteira. Pode cantar aí, vai! Pode chorar. Pode sofrer. Pode sofrer. O Helder dos Mal Falados, o da companhia também, o da Débora Buraquinha. Fala, Helder! Só as batidas mil graus. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, e vai fazendo. O Gordinho tá na área, hein? Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louco. Toma, toma, toma, vai no batidão. Vai no batidão, vai no batidão. Vai no batidão. Ela é pura perfeição, ainda de fora. Pois fica cheio de tesão, as qualidades. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, boca louca, puta porra. porra, porra louca. Chacoalha a bunda e vem. Faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz. Vai ser nas costas aqui, ó. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu buceto, ela quer o seu buceto. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Mas chega um momento da vida que toda mulher fica dividida, né? Aí chega a hora de mostrar pra quem ela tem que ficar, viu? Te liga só. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá! Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida, quem? Ah, te traz o céu pro colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão? Uou, acabou sua dúvida. E toma, toma, toma na batida muito louca. E toma, toma, toma na batida muito louca. Na batida, na batida, na batida. Namora comigo, tem que entender que eu sou sonado. E aí, Robert? Citado! Vinozinho! Cássio, tô nem vendo, bora poro! Do nada eu apareço aqui no hobby! Do nada eu apareço! Luísa! Porque eu amo! Varade! Alô, Luana, alô, Sara! Vai, toma, só danada! Do nada! Do nada eu apareço aqui no hobby! Do nada! Do nada eu apareço aqui no hobby! Porque eu amo a cachorrada! Uma cachorrada, vai, toma, só danada! Vai, toma, só danada! Explode o bagulho! Idiota, idiota, idiota. Reduzido, reduzido. Idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota. Levou chifre, idiota. Tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha pica. Elas querem, elas querem. TI Produções. Idiota, fazer valer a pena. Passei por cima dos problemas. O Sibeli, Valília, Bia, DJ Marquinho, Romi. Fechado com o Rob. Reduzido, hein? Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Explana. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Pode explanar. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Que o Júnior Eletrizante é o cachorro da tua vida. Que o Júnior Eletrizante é o cachorro da tua vida. Que o Júnior Eletrizante é o cachorro da tua vida. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos... O Tchutchu e a Bila, loja Bila Deluxe. Cachorro que você não deu valor. Desde já eu quero agradecer a todos pela presença. Desde já eu quero agradecer a todos pela presença. Vai rolar casamento, hein? Agradecer a todos pela presença. Desde já eu quero agradecer a todos pela presença. Vai rolar o casamento. Todos pela presença. Desde quer ver? Quer ver? Presença. Muito obrigado a todos os convidados. Nesse exato momento vai começar o casamento do Júnior Eletrizante. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Prepara pra endoidar. Prepara pra endoidar. Prepara. Prepara. Oh! O Jeffzão também, que já 22. O teu primeiro arrastão dos Red na folia. Red Live! Forte abraço! Fala, Playboy! Bora pra cima! O tem moral! Medir! O Disciplina e o Tchuga! Machado, é nóis! Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber depois. O Kikito! Vem a Nath ao lado, né? O Júnior Ferrari, o Assis! O Samila Marques! O amado, os Camila Anjos! Alô, Manu! Quero tanto te levar! Bora pra cima, até a guiada, a Gabelão! Correndo com vontade de beijar, de beber, me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Se eu pudesse te ver aqui comigo, tudo eu daria. Porque só penso em ti agora, noite e dia. Tu és o causador do defeito, toda essa minha melodia. Bora, mina, tô nem vindo. Amor, vamos sair pra namorar. A festa é nossa, com você quero ficar. Ouvir o nosso som que vai tocar. Não vou principiar, nego a sensação do meu pará. Eu sou da equipe, tô nem vendo. Gatinha, vem dançar comigo que eu tô te querendo. Vou dar um beijo na sua boca. Vamos farrear nessa festa muito louca. Joga luz, acende tudo, Fagner, acende tudo. E cadê minha galera do Paysandu aí? Tem alguém do Paysandu aí? E a minha torcida do Clube do Remo tá comigo hoje, tá? Só a galera do Leão, joga pra cima, joga e joga e joga. Tem alguém do Leão aí? Bora doidar! Mais um pouquinho, Raoni. Daquele jeito! Se você fica cansada, você desce para um pouco. Fica uma vez. Fica de novo. Vai essa pimentada de atitude. Quica de novo. Alô, Carolzinha. Quica uma vez. Quica de novo. DJ. Pega as mina da quebrada. De bis, plata, pega as mina da quebrada. De bis, plata, pega as mina da quebrada. Doze foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. De bis, plata, ela pega as mina na quebrada. De bis, plata, ela pega as mina na quebrada. Quer os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando, ela nem olha pra você. Sacramenta, Leonices, o ratinho digital da galera do coqueiro, tá aí com a gente. Toma. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta. E mochila nas costas, radinho na cintura, e bonezinho pra trás. Só caçando. Acelera, performático! Vai, parede aqui tem nós e o canas é o que mata a nossa sede. O uísque pra nós é água. Nós leva a vida de cheio. Minha lançou blusa nova. Meu piloto vai lá hoje. Atrás tem que tá o dois. Escrito MC Pusa. Só perfume dos mais caros. Só o das melhores marcas. Quando nós passar de trem, invejoso. E aí, gordo, tá de fuga? Que falam de mim, grava bem e me escuta. Pode falar o que for que eu ligo pra porra ali. Tá fluindo, então deixa chover de rio. Tá tranquilo, tudo na vida é passageiro. Já vivi de... E aí, Jesus? Chegou. Me leva pra beirada hoje. Hoje é chuva de balão, muito lance, o xereco. Tá fluindo. E a primeira deu mau lado, né, Jesus? Tá tranquilo, tudo na... Sempre. Sempre. Já vivi de ar de luz. Júnior da mídia! Vem, meu parceiro Daniel Cardoso. Fala, Daniel! Hoje é chuva de... A voz que canta o Daniel Cardoso. DJ Júnior eletrizante! Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Se eu passo de ronda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada, 110 na vara e não para. A xerequinha desliza em mim. Sabe que com dolinha assim, putaria o skibold. Tá doidona de black panin. Sarra, sua safada. Só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Minha amiga dessa, Nascimento. Fala dessa. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada. No baile do Santa Bárbara. E tá chegando. E o carnaval tá vindo aí. E mulher feia eu vou pegar. Mulher bonita é o caralho. Eu quero história pra contar. E o carnaval tá vindo aí. E mulher feia eu vou pegar. Mulher bonita é o caralho. Eu quero história pra contar. O que vale é a história no final das contas, né, Pé Formasco? Pé Formasco todo ano vai vestido de mulher lá pra vigia. Beija homem, beija mulher, beija periquito, papagaio, tá aí naranjas. O que vale? Bora, Júlio! Caralho! Toca, meu irmão, toca! Nós mó presença. Júnior. Chavoso que produziu mais uma discussão. Só quero te conhecer, no Insta tu é o poder. Posta foto de biquíni, esse bronze eu quero ver. No direct te chamei, dei a ideia na tora. Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rápido. Sequência de toma, toma. Olha o Ney. De quatro eu jogo rogo, rogo, rogo, rogo, rogo. Sequência de... Fala, nego Ney. De quatro eu jogo. Vira, Lala. Jogo. Tá aqui com a gente. Bora, Lala. Toma, sequência de vapo, vapo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo. Toma, toma. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequência de toma, toma. Brian, o da cabanagem. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequência de toma, toma. A batida do B11, o M40. Família pisca de vocês, porra. Que não brega de maloca. Só quero te conhecer, no Insta tu é o poder. Posta foto de biquíni, esse bronze eu quero ver. Bexiga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando e bolando, vai sentando e bolando, vai. Bexiga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando e bolando, vai. Robert Tato vai ser a sensação do carnaval. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz acontecer. Já tá sabendo, Cássio? Tá não. A fantasia do Robert. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Ele vai vir de... Chão jogando seu bundão no chão. Epa! Chão, chão. Ele vai vir de Kinder Ovo, diz. Sentadão. Sentadão. Bota ele frente, na malemolência. No beat ela senta e representa. Senta, senta. Todo mal que ele te fez, é hoje que ele paga todo mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cília ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo mal que ele te fez. O Alex da Cabanagem, o da Igor Gês. O dia primeiro tem lançamento da carreta Kelvin Son, mais o Kelvin Son, tanque sonoro, com DJ Matheus, DJ Kelvinho e DJ Iago. Pra cima! Pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê daquela nunca mais, ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Doidinho! Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Vai ter. Para de querer fazer eu me apaixonar. Para de querer fazer entrar nesse joguinho. Para de me seduzir pra me forçar a ficar. O meu lugar não é aqui. Mas se você topar um romance proibido no meu particular, seu espaço é garantido. Vem sentando e não conta pra ninguém. Deslizando e não conta pra ninguém. Vem sentando e não conta pra ninguém. Deslizando e não conta pra ninguém. Ninguém. Aquecimento pro carnaval, vai! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Um, dois, três e vai! Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada! Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. E aí, Miau? O tá com a gente aqui do hobby. Toma só danada. E agora? Do nada eu apareço. A moça família Pitt. Já dá igual a gente no chão esperando lá. E aí, família Pitt? Do nada eu apareço, não, mas eu tô toma só. Os caraboios da 17, tá todo mundo aí. Toma só danada, toma só danada. Toma só danada. Bora, Robert. Meu parceiro Ulisses, tamo aqui, meu parceiro Cássio, o Poro, Renanzinho, tá todo mundo hoje aqui no show dos Pernas com ela. Eu sou sonâmbulo, pra namorar comigo tem que... O M40, o B11, o Edno Uno, o Tchuca, o Alex de Pato, a Beatriz, o Jojo e a Camila Deluxe. Bora, Pato, bora ver. Tudo certinho por aí agora? Bora! No telão aí, Fagner! Paulinho Carnes, do meu parceiro Paulinho Cachorrinho, sempre fechado com o Júnior. Segura o cara aí, garoto! Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. O que foi na cachorrada? Toma essa granada. Toma cachorro. Segue! Olha o Nego Ney, bicho! É Nego Ney! Tops da Rússia. Não, não, não, não pude evitar. Tirou meu ar. Fiquei sem chão. Isso é tripe e som de bumbozinho. Tá no e aí, Nath? Quebra de latinho. Inversiona a porra. Vai descendo de pontinho. Tá no talentinho. Bora dançar! Kikito Black Bui, o Manu, o Júlio Ferrari, o Romato, o Camila Anjos, está comigo. Quebra de ladinho, flexiona a porra, o som desse pontinho. E vai no quadro, PH do HB9, fala PH! Flexiona, flexiona, as novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O Assis Amorim, tá aí comigo também, um forte abraço. E a Samila Marques. Cadeira do momento. Ao lado esquerdo. Não pude evitar. Tirou meu ar. Fiquei sem chão. Como é que é? Já por aqui meu parceiro também. O Topete. Tá na área, grande Topete. E aí, Topete pra cima. E aí, Jesus, MC Smoke. Olá, Sara. Olá, André, da Disco Pizza. Um abraço no bolso, meu André. Alô, Jara, já fez a festa. Busca nova. Cadê as poderosas de Salvador? Chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca. Chegou a Sara. Tá pra onda. Poderosa. Tá cheirosa. E o que, minha filha? Sabe o que quer? Ninguém segura. Puro ficou na fita, né? Dora de mulher. Igual o Cássio. Ela passa maravilhosa. E a Nath? Abaixa que é tiro. O do Renanzinho, meu Deus do céu. Abaixa que é tiro. E a Luana do Netinho? Abaixa que é tiro. Boa, Luana! E aí, Luísa? Abaixa. Bora, Cássio! Bora, Ulisses! Quero ouvir! Deixa ela passar. A Sara tá grávida, mano. Abaixa que é tiro. Meu Deus do céu, fim do mundo. Abaixa que é tiro. E Sara, cada um com seus problemas, viu? Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Acho que vai nascer lourinho. Solta o parango e que vem o verão 2019. Sim, sim. Fim de semana, tô preparado. É reunir. Chama as meninas, os final de semana chegou agora. Tô preparado. Bora, meu 11, M40. Parceiros, hoje o é de Duna. E o que tem pra hoje? E a família? Pichi, falou Gabrielzinho, é nóis. Elas bebem a gente. A novinha, a louquinha, tá pedindo. Elas pedem a gente. Elas bebem a gente. A novinha, a louquinha, tá pedindo. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Eita, zorra! De novo, Marlin. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Que hit é esse, meu filho? Estourou de novo. Ê, novinha, já pode passar o zap. Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade. Ê, novinha, já pode passar o zap. Chama todas as amiguinhas, vai lá. O baile é de verdade. E o que vem pra o meu grande parceiro, empresário Raoni, o homem que comanda a Cidade Nova. Elas bebem. Tá aqui comigo aí no Boquão. Pra Thiago, parceiro do Júlio. Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. A novinha, a louquinha, tá pedindo. Solta o Palengo! O meu parceiro Ivan Gomes, a Joyce Carolina. Tá todo mundo com a gente aí. Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros. Hoje o uísque é livre. Bora, Jesus! Dentro fumê, rolando vários raps. Só no último volume, escutando. O Raoni tá em todas, bicho. Do jeito que elas gostam, eu tô marreto demais. O gigante é sagaz, é o que te satisfaz. Várias! Várias danadinhas do contadinho do pai! Várias danadinhas do contadinho do pai! Várias danadinhas do contadinho do pai! Já no telão, meu parceiro Malk do Ouro! O homem que tá fechado com o eletrizante, bora Malk! Isso que te satisfaz! Vende a primeira dama sempre! Do contadinho do pai! Várias danadinhas do contadinho! E a Nath? Do pai. A Nath tá na área, né, Nath? Pra louca! Ouvindo fumê, só mulher bacana, só no último volume, escutando Léo Santana, do jeito que elas gostam, eu tô marrendo demais. O gigante é sagaz, é o que te satisfaz. Várias danas. E aí, Gabriel? Família Pit tá comigo! Várias danadinhas do contadinho do pai. Várias danadinhas do contadinho. Volta esse ensaio. Várias danadinhas do contadinho do pai. Eu passo a língua no seu corpo e você. Patrick da E. É nóis, tamo junto! Várias do contadinho do pai. Várias danadinhas do contadinho do pai. Empurra a guitarra do homem. Vai, Ricardinho! DJ Top. O aquecimento. Vidro fumê. Já já tem pressão. Vários. Bola do Leandro da Disco Pizza. Cadê o Wagner, hein? Felipe Red. Do jeito que elas gostam, eu tô marrento. O nosso parceiro MC Smoke tá na área. Essa gás. Chega aí, Smoke. Várias o quê? Tá liberado, viu? A putaria tá liberada. E coloca agora na conta do eletrizante. Tá na mão? Formou? É pra ir doida, puxa! Um, dois, três, vai! Essa festa, eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra e comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca, e comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca, e comemos varai xereca. Cheguei, oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. E aí, se eu te contar, cê não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi a dona da festa, era aniversário dela. E você? Alô, Marley! Bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Já aqui comigo, MC Smoke! E aí, Smoke, tudo certinho por aí, garoto? Solta aquela para, Smoke, solta, vai! Vai segurando, não podia faltar. Vamos fazer uma brincadeira mais ou menos assim. Alô, Robson! Vamos fazer mais ou menos assim, ó. Mas se você não tá ligado, então preste atenção. Avisa pra geral que é o terror da improvisação. Aqui é o MC Smoke, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Mas vou te dar um papo reto pra começar a brincadeira. Dá um grito no baile, a mulher que tá solteira. Posso chamar? Primeiramente, a galera do Paysandu que tá presente aí. A galera do Paysandu, eu vou cantar um funk pra ninguém ficar parado. Carrego no meu peito o meu time apaixonado. Nós somos da terror, a maior do bandeirão. E quem for Paysandu, eu quero ver sair do chão. Sai do chão, sai do chão. Oi, sai do chão, sai do chão. Então, uma lista branca, outra lista azul. Sinceramente, eu vou chamar a tropa da remoçada agora. Então balança que bancada não para de agitar. Não tem medo de ninguém, nosso lema é vibrar. Dentro do baenão, magueirão ou chiqueirão. Eu sou da remoçada, sou remo de coração. Bom de guerreiro, sou remoçada no estádio, eu danço o tempo inteiro. É pra sacudir, bom de guerreiro, sou no estádio. Quem sabe canta assim, ó. Chama, chama, chama, sai, sai da frente. O quê? Então vem, sai, sai da frente. O quê? Vou te dar um papo reto, então preste atenção. Quem torce pro Corinthians, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, salve o Corinthians. Eternamente. Júnior Eletrizante, presta atenção. Quem torce pro Flamengo, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, uma vez Flamengo. Ah, Flamengo. Vem. O quê? Não vem. O quê? Mais uma vez, Flamengo. Pois esquerdo só tem peixe. O direito tá cheio de onça. E o quê? O quê? O quê? Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. O quê? Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero o quê? Vou te dar um papo reto, que o mundo tá mudado. Dá um grito no baile que tem amigo viado. Pedi pra parar, parou. Vou te dar um papo reto, escutar como é que é. No clube da saudade, esse aqui tô no Bené. Vou te dar um papo reto, o moleque passa o som. Se tu não acredita, esse aqui é o Robson. O bagulho tá louco, eu vou te explicar. Esse aqui é o robô mais lindo do Pará. O bagulho tá louco, eu não sou bambambam. Se a polícia deixar, a gente vai até de manhã. Vou te dar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Tamo junto. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E doida! E doida! E doida esse cara! Do Paissandu, vemos de pra cima. Imagínate. Aí! E cria do remo, dá um grito! La arena. A partir de agora, o eletrizante e o performático! Bésame, toca-me. Era isso que vocês queriam, é? Frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. Alô, Pete! Selvagem que invade a sensação. O família Pete vai acabar na Jair! Agora, meu filho, bora! Fala, minha filha. It's infinity. Tô passando o bitinho louco do Jet Live. Tá todo mundo hoje aqui no Una do Bebê, Bebê, Bebê. E a mulher que não depende de mim pra porra nenhuma aí. Somebody sexy, tell them hey. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me No palácio dos males, males, males. Hoje, sábado a gente tem encontro marcado lá no Palácio dos Mares. A entrega do prêmio Top Market pro Robson. E aniversário do meu parceiro, Juan Divulgações. Bora, Juan, prepara tudo. Camarotes esgotados. Vem curtir hoje, cerveja real. Rob, Palio, lá no Palácio dos Mares. Nosso encontro vai ser no Arim! Oh. E na segunda-feira do Caribe Show! E aí, Lucas? Tá comigo? Tá no Rob? Tá no show do Romulo, Romulo! Paulo de Menal, Biel, Jonathan! Pra família Roma da Cabanagem, presidente Joelson. O John, a Mila. Hoje a Mila de Luz tá comigo, tá todo mundo com a gente. No show do Robin. E o show do Robin. Robin, Robinson. Robinson. Pega, meu robô. É desse jeito, vai. Soluções. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi. Reparo! E posso falar. Como é que é, Sara? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro. Como é que é? Diz! Você feriu meu sentimento. Mentiu, me usou e não. O Cássio e a Luísa, a nossa turma em vendo. Você feriu meus sentimentos. Sem outro amor, porém. Ulisses e a Luana. Outro amor. Chama ele, chama ele. Machado, pode chamar. Machado. É um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. Onde estás? Estou a procurar. Bora, Daniel Cardoso, é nós. Esse alguém que dê carinho e viva pra lembrar. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Agora, Renanzinho! Vou te encontrar onde você está. Que não vem me ver, volta pro meu ninho. Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo de despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento e aponta pra tua amiga que não tem coração agora, aponta! Abandonada, sol. O morcegão. Mas essa solidão vai acabar. O carioca branca do hobby. Com a galera do rock. É nóis. Conviver. Olha o Ronaldão ali, ó. E aí, negão? Tô escondido. Pra se falar de amor. E o quê? Então tem pra se ligar, como é que é? É Rob hoje aqui no Una e a gente da turma, só os melhores. Vamos nessa, Júnior! Daqui a pouquinho nosso encontro vai ser no Palácio dos Bares. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. É. Olha só, gente. É. Só avisando pra você aí. É Sandra. Se você pretende viver um grande amor, que o consumo da bebida é interno, viu, gente? Amigo, então, portanto, tô avisado. Como seu cantor. Quem que tu é? Seu poeta amador. Seu compositor. Do seu corpo escuro. Olha, Gabriel. Surfista. Família Pitch da Gabonagem. O T28. Se você pretende. 222, o Beck. Viver. 4.20, o M40 e o B11. Seu escravo. Alô, André da Disco Pico. Sou seu senhor. Sou seu servo, seu objeto. Disco voador. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Sou Adão, defeito. O M40. O transformador. O M44. Ele tá na área. Eu pago como um predador. Olha só, meu parceiro Kiki do Beck. Centro do Beck Blue. O Nath Dama. Mano Dama. Camila Anjos. Juan Matos. A Samba Marques. O Júlio Ferrari. O Aziz Amorim. Kiki do Beck Blue. Tá todo mundo aí com a gente. Com a gente. DJ Angela. DJ André. Sem duas mixagens para os DJs do Pará. Hoje. Pra Betuna! Passando o Tico! Tico Lanche! Um abraço pra você, viu, Tico! Alô, Irã, chega mais, Irã. Alô, Irã. Por gentileza, por gente. O meu parceiro Raul Fernandes, meu parceiro Lima, o Bicota, o Anderson, galera lá da Paulo Fonteles com a gente aí, ó. Meu parceiro Cláudio, tá motorizado, gerente do Buda, o Rafael. Rafael 2. O Neto, Gabriel. Os caras doida. Da 160. Acha que é normal, um além. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai... Pra quem tá apaixonado aí, ó. Eu vou te ensinar por... E Deus! Garota chora mais quando o sonho se desfaz. Você ama e depois não quer mais. Família Carabirá, tá na área. Meu parceiro Rian delas, o DH, o Jabonês, o Leão, o Rzinho, o Mica. Você me usa, tá todo mundo aí, ó. DJ Neto Brasil. Olha só o carro. DJ Rico Boy. OTW 7090, Gol Prata. Seu carro tá lá fora, viu, gente? Com o alarme ligado. Então, portanto, o vidro tá baixado também, tá bom? Compareça lá rapidinho. Chegou a vez de te ver chorar. Só assim você vai entender. Agora é tarde pra te explicar. Só vou te ensinar por quê. E o quê? Quando o sonho Roberto Mar. Hoje aqui no bebê. Depois não quer mais. Lembra a pergunta por quê? Garota chora mais. Você não sabe o mal que faz. Essa é a nossa vibe. Usa e deixa pra trás. Diz que garota chora mais. Eu perdi.